aguardando instruções do Sérgio Fiosca. Passando nível 1 no 70. 3155, chame Recife, no 251, no caso negativo, no 28.35. 251 no 2835 Recife, 3155, boa. Pode fazer a base no 7 Sérgio Fiosca. Autorizado, base, toca arremetida não no 7 Sérgio Fiosca, o vento no 30 graus, no 1 no nosso. Autorizado, toca arremetida no 7 Sérgio Fiosca. Número 620, decolado 30, chame controle 1 no 20, décima 8. 620. 620, contato aguardando decolagem, sobre a via PUCA, nível de voo 370. Via 370, PUCA. Tiago Fiosca, tô com a RMTO 31 no meu pés, novamente circuito não padrão, curva à direita, reporte pronto para gerar a base na 17. Direita, 1.000 pés, reporte para girar a base, Serra Golfeosa. Salvador, boa tarde. Xanemia 3 no 4, ponto de espera pronto, pistão 0. Xanemia 3 no 4, autorizado a linha e decolar, pistão 0, vento no 30 graus, 10 nós. Aqui decola, pistão 0, Xanemia 3 no 4. Boa tarde, estou 3367, mas espera da 10 pronto. 3367, autorizado a Lera, mantém pistão 0. Ali mantém 10-3367. No 4, decola 233, 1208, controle. Controle, 1208, Xanem 63 no 4. Fernando, base no 7, Serra Golfeosa. Serra Golfeosa, autorizado, base, toca remetida, pistão no 7, vento no 4, 0 graus, 1 no 9. Autorizado, toca remetida no 7, Serra Golfeosa. Para a decolagem, suba via Momo para nível de voo 340. Indo via Momo ao 340, Xanem 63 no 4. Já 3367, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 40 graus, 1 no 9. Salvador, 3145, ponto 0, 0, pronto. 3145, autorizado a galera, mantém pistão 0. Ali mantém, 3145. Oi, muito bom, eu tô com o Fox Bravo. Fox Bravo, não fala, prossiga. Acionamento, tá no hangar do Grupo Aéreo, Grupo Aéreo. Autorizado, acionamento, chama o táxi. 3367, decolado aos 35, chame em 1208, controle. Latam 3367, contato radar na decolagem, via saída de São Bruno, sub, mantém nível de voo 360. Mantém a posição, 3-1-4. Sam 3-3-6-7, autorizado direto, Leda. Leda, Sam 3-3-6-7, graças. Controle o Xanay 6-3-1-4, efetão de desvio direito para evitar formações à frente. A Brod Cogbo seria ideal, teria a possibilidade? Autorizado direto, Cogbo, Xanay 6-3-1-4. Direto Cogbo, Xanem 134. Bruno 620, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545, 2085, Bruno 3145, decolado 238, chame em 120, decimal 814. 208, boa tarde, 3145. Peixe 10, Serra Gofiosca. Autorizado, toca remetida, pistão no 7, vento no 30 graus, 129. Toca remetida no 7, Serra Gofiosca. 40. 340, via São Bruno, tá? 3145. Uniforme, táxi autorizado, é a posta na táxi, eu acho que o Kenegal no 0 ou no 5. Fala na rota, da a Passarelo 9805, chegando pronto no ponto de espera da 1-0. Passarelo 9805, autorizado a linha manter, pistão no 0. A linha e mantém na 1-0, Passarelo 9805. Passarela 9805, mantém a posição na cabeceira, estimado de mais 2 minutos para iniciar a decolagem. Sete, mantém a posição na cabeceira, passarela 9805. Fox Bravo Uniforme, autorizado a alinhar e manter, pistão no 7. Fox Bravo Uniforme, mantém pistão no 7. Fox Bravo Uniforme. Fox Tiago Oshoski, procure remeter aos 4-1, suba para 1 mil pés, curve à esquerda e cruze o campo no ponto médio da pista no zero. Reporte eixo livre da 1-0. Esquerda, reposta, livrando eixo no zero no ponto médio, Serra Golfiosca. No 4, boa. Após desvios, autorizar direto o Mótiva. Mótiva, 3367. Salvador, boa tarde. Xanel 6210, transformação Victor. Xanel 6210, boa tarde. Via chegada Boa Médio 1, desça para o nível de voo 080. Ajuste na 095. Ok, para o 080, autorizado via Boa Médio 1. Por 62, 1025. Ajuste. 1095, reposta na curta da 107, o Serra Golfiosca. Bravo, informe, do colar 242, chame 1208 com 13. 208, vai chamar o Papa Romeu Foxtrot. Papa Romeu Foxtrot, Bravo Uniforme, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, sub mantém nível de voo 340. Bravo 1, sobe para o 340, Foxtrot, Bravo. DAN 3367, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 351, 2835, Recife, uma boa tarde, DAN 3367. Boa tarde. Pelo 9805, decolar 244, 1208 com controle. 1208 com controle, passaria do 9805. Pelo 9805, ainda na escuta da torre? Passaria do 9805, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 no Bravo, sube e mantém nível de voo 1080. Gente, sobe e mantém 1080, confirme por passaria do CIS, está livre das restrições de 3 mil pés. Passaria do 9805, confirme a restrição. 3 mil pés, não cumpre a gradiente ATC. Passaria do 9805, a restrição de 3 mil pés é somente na saída Argo e Momo. Suba sem restrições na saída Coral no Bravo para nível de voo 1080. Está ciente, o passaria 9805 sai para 1080. Oscar Tupã remeteu aos 46, autorizado circuito padrão da 17, suba para 1 mil pés, reporte curvando, cruzando o campo. 1015, ajuste. 1015, curva esquerda, reporta, cruzando o eixo, Serra Golfiosca. Boa tarde, bom voo. E papá, onde é o Serra Golfiosca? Reporte pronto para girar base. Está pronto para girar base, Serra Golfiosca. Girar quando pronto, Serra Golfiosca no final. Pela final, Serra Golfiosca. O meu Serra Golfiosca autorizado, toca remetida, pista 17, vento 140 graus, 129. Autorizado, toca remetida, 17, Serra Golfiosca. Controle passarela do 9805, solicito pequeno desvio à direita para evitar formações, 10 graus. Tente por quantas milhas? Direita aproximadamente 40 milhas. Tente livre desvio, passarela do 9805. Autorizado desvio, 9805. Passaredo 9805, Ilhéus questiona se tem condições de voar direto Raíra ou Porto Seguro. Senhorita, a gente está mantendo aqui 3 graus só, desvios, o 9805. Gente, após desvio, solicita a proa de coral? Se autorizar, sim. Gente, passaredo 9805, após desvio, foi na proa de coral. Mas após os desvios coral, informa que apenas 3 graus aqui a gente... A direita, 9805. Gente. Controle, boa tarde, voo 869. Voo 869, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Era 050, 1015 na Bonf. Meu Serra Golfiosca, que eu estou com o MTL 51, curva pela esquerda, para cruzamento do campo, vertical da cabeceira no zero. Ingresse na perna do vento, pistão no 7, reporte pronto para girar base. Esquerda, cruzamento na cabeceira 1-0, reporte para girar base, Serra Golfiosa. Controle, Fox Bravo do Fórmio, solicita se possível direto destino, a ideal seria 302. Papai Romeu Foxtrot, Bravo Uniforme, passa o nível de voo 156, estamos no centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Solicite ao mesmo. 160, 128.8. Grato, vai solicitar. Bom voo. O Chané 6210, desça para 2.000 pés, ajuste 0.5, autorizado. Final do procedimento ILF X-Ray. Da pista 0, repasse habilitado. Na 9805, informe que da presente já está voando na proa de coral. Sim, passarei do 9805. Vai girar a base 17, Serra Golfiosca. Cuidado, girar a base 17, chame final, Serra Golfiosca. Chama final, Serra Foco autorizado, toque remetido, pista no 7, vento 150 graus, 109. Autorizado, toque remetido, no 7, Serra Golfiosca. O 1-1-69, decolado 5-4, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, 1-1-69. Gol 1169, contato radar na decolagem, via saída, Sanvo 1, sub, mantém nível de voo 360. Sanvo 1, 360, gol 1169. Serra Golfiosca com MTO 55 pela esquerda, reporte pronto para girar base. Esquerda, reporta pronto para girar base. Tem condições de tocar na 1-0 e após prossegue para posicionar 1-7? Tem um Airbus da Avianca agora próximo à Duna. Tem condições de esperar? Negativo, então prossegue direto para 1-7. Estão 1-7 então, ingresso na, do vento, aguarde, reporte pronto para a base. Vento, reporta para a base, 1-7, Serra Golfiosca. girar a base no 7, Serra Golfeosa. Obrigado, girar a base e pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 089, Serra Golfeosa. Pisado base, pouso final, Serra Golfeosa. A210 estabilizado. Sim, senhora, estabilizado. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 195, obrigado. Sarge, eu chamei a 6210, fui ali. Na 6210, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 150 graus, 089, ajuste de altímetro no 015. Pisto no zero, pouso autorizado. Grato, baixar travado. Zona 869, pista para 2.000 pés sem restrições, ajuste no zero no 5. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Da pista no zero, vai para estabilizado. 2015, vai reportar estabilizado, 869. Vai dar uma arrumadinha aqui, apresentar a formação, ok? Quem chegou no 869, livre de desvio. Após desvio, autorizado, Duna. Pronto, Duna, 1169, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251 agora, alternando 2835, boa tarde, 1169. Boa tarde. Boa tarde, Salvador, 0906 com a vista, passa 1970. Então 9096, boa tarde, via chegada ao Bomé de 1, desça para o nível de voo 080. Ajuste no 015. Foi o gol 869, agora vai curvar a direita para o A2. 235 para esse outra informação, ok? 235, sim, chegou no 869, livre de desvios. Livre de desvio, após voador na 869. Afirmo, reporte estabilizado, gol no 869. 69. Passaria do 9805, serviçada encerrado, 57 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Subir, manter nível de voo no 80, chama o controle e Liel. Frequência 120.1. Passaria do 9805, vai chamar o controle Liel, 120.1. Direita via Golf, chama o solo 121.9. Golf, solo 121.9, grato. A 9096 tem condições de voar na PRO de TAP? Afirmo. Sim, deixa eu autorizar direto de TAP. De TAP. Então, 3190, via chegada voo médio 1, deixa para o nível de voo 090. Ajuste no 0 no 5. 090, via voo médio 1, no 1015, 3190. Então, 9096, autorizado a deixar para o nível de voo 050. Para o 50, 9096. Boa tarde, é o voo 966, passa o 210 para o 190 com a Vitor. Voo no 166, via chegada voo médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 095. Desce até o 080 na voo médio 1, 1015, no 166. Então 3190, autorizado desça para o nível de voo 060. 060, então 3190. Estabilizando localizador, voo 869. Voo no 869, completinado o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Com povo. Valeu. Torre, voo 869, boa noite. Nove avistado, reporte baixar travado, pista no zero. Assim eu faremos. Tá 9096, qual foi a velocidade indicada? 250. Sim. Tá 3190, qual foi a velocidade indicada? 3009, 3190. Assistente, reduza para 2509, stand 3190, número 3 na aproximação. Tá ok, iniciando redução para 2509. Por quantas milhas, TAN 9096? Aproximadamente 15 a 20 milhas. Torna dona. TAN 9096, sim. Seguinte desvios, após desvios, oi, Duna. Após desvios, Duna, TAN 9096. TAN 3190, reduza para 2309. 2309, 3190. Bruno 1166, com velocidade indicada? 270. Gente, número 3 na aproximação, reduza para 2309. Carolina, Bruno 1166. Pode prosseguir na docida para 2000, tá 9096? Tá 9096, autorizado descer até 4000 pés, ajuste na 095. 4095, tá 9096. Foi 9096, ciente, desça para 2000 pés, ajuste 90 no 5, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, reposta habilizada. 2000, reposta habilizada, TAN 9096. Controle, TAN 3190, após o MED vai ter que manter a proa 070 por 10 milhas, 10 milhas. 070 por 10 milhas, ciente, livre desvio, TAN 3190. Após desvio, sem condições de voar duna? Afirmativo, após desvio, pode voar duna, 3190. Gente, autorizado descer até 4000 pés, TAN 3190. Ok, após desvio, duna, descendo para 6000, confirma? 4000. 4000, beleza. Scott, chame solo 21-9. Solo 21-9, direita, Foxtrot. Coma 1-66, ciente, livre desvio. Autorizado descer até o nível de voo 050. Ajuste na 015. É, descendo até o 050, atrasado de desvio, voo 1166. Voo 1166, após desvio, informe ao controle. Gente. Corona 1166, reduza para 2009. Tráfego que precede na aproximação, 12 horas, 9.9 milhas, com 246 de ground speed, passando nível de voo 060 para 4.000 pés, Airbus 321. 1166 está reduzindo aqui para a mínima limpa de 203 nós. Entendi. Lavou na frente de Duna, TAN 3190. TAN 3190, ciente. De 4.000, TAN 3190. TAN 3190, desça até 3.000 pés. Ajuste no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5. Controlou 1166, está terminando os desvios, está curvando a esquerda aqui agora para o 040. Tem condições de voar Duna, gol no 1166? Afirmativo, Duna sim. Autorizado, direto Duna, gol no 1166. Vamos Duna, gol no 1166. Atingindo 3.000, está 3190. Tente mantenha, está 3190. Está 90 no meio estabilizado? TAN 9096 estabilizado? Estabilizado. Complete o final do procedimento, chame em Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Bom dia. TAN 3190, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Ok, 2.000, reporte estabilizado, X-Ray da 10, 3190 da TAN. Boa tarde, torre 190, estabilidade LFX-Ray. Tarde, quase noite, TAN 90 no meio, acende do tráfego avistado, cheque de pouso, vento 1,40 graus, no 09, ajuste altito no 05, pouso autorizado, pistão no 0. Vive pouso no 0, TAN 90 no Gol 1166, autorizado a descer até 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.015, no 1166. Localizador, já vi o Zolcão no 0, TAN 3190. TAM 3190, ciente, complete sinal dos procedimentos, emitor Salvador, frequência 118.95. TAM 3195, obrigado, boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Gol 1166, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, da pista 110, responsabilizado. 2015, vai reportar estabilizado, gol 1166. 1166, reduza para 1809, tráfego que o precede agora 8.62 de metro. Já está com 180, reduzindo um pouco mais, 1166. Salvador, boa noite, Altan 3190, passando externo, final ILS 10. Altan 3190, continua a aproximação, aguarde, cristaliza, vento 150 graus, 109, altímetro no 0, 15, aguarde, pista livre. Fiquei aguardando, pista livre, Altan 3190. Altan 90, no meio, solo 20, direita via Fox Trot, chama solo 21, 19. TAM 3190, vento 150 graus, 109, ajuste no 05, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso 10 para TAM 3190. Chané 6143, e a chegada Bonf, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste na 095. 4.000 sem restrições, 0143. Papá Romeu, Lima Lima Alfa, aciona identificação. Romeu Lima Lima Alfa, contato radar, 64 milhas, sudoeste do VOS Salvador, voz Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, no reporte para a descida. Ajuste no 0 no 5. Papá Romeu Lima Lima Alfa, autoriza a descer até o nível de voo 050. Cuidado, 1166. Gol no 1166, complete final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 1118.95. 1895, 1166. São pouso. Obrigado, minha querida. Boa tarde. É o gol 966, está na final, passando Simbra. TAM 3190, solo 22, direita via Foxtrot, chama solo 21, 19. 2 mal, boa. TAM gol 1166, tráfego avistado. Pista no zero, continua aproximação, aguarde a atualização para o gol. Aguardando. Para o 180, informação Vitor. Bono 645, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. via chegada a Ponfe, com 1015, desce para o 060, voo no 645. Ou 1166 menos solo aos 25 direita via Fox, pode chamar solo 1221 nesse manobre. 2 do lado, ou 1166.